por ela sem risco eu vou correr. Manda foto do olho. Não é possível que é só eu que sofro.